Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 168º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E quase que eu não consigo falar tudo, porra. Por causa do sanduíche. Sanduíche não, por causa do fôlego. Mesmo com a coisa, você fica sem fôlego, tá ficando muito grande. Viu, pô? O número do episódio, pô. Não, na hora que você começou, 100º, não sei o que sai. Eu falei, que é isso? Caraca, imagina quando chegar lá pra frente, velho. Ah, bom. E neste episódio 168, eu e minha querida equipe de participantes desta luta mortal vamos falar a respeito de um dos melhores filmes da década de 90 com respeito a videogames que faziam rotoscopia e golpes de assassinato, que é nada mais nada menos do que Mortal Kombat, de 1995. Não a porra do filme desse ano, tá? Do ano de 21. Não, não é esse. Talvez a gente eu até faça. Eu também gosto de 2021. Eu até que gosto também, não vou falar mal não, mas deixa pra lá, por enquanto esquece. E para falar comigo a respeito do filme com a trilha tecno mais chiclete da história do cinema, eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos que minha Sonya Blade dos Funkos e dos Hominhos, que é Madame Dona Cersara. Fala, fiota. Olá, gente, boa noite, como estão? Estamos aqui para elogiar e também criticar essa obra de arte chamada Mortal Kombat. E também ficar falando bem do Christopher Lambert. Também, claro, lógico. E também Detected. Fica calado. E também está aqui comigo a minha querida Kitana, Pincamina Pai, Joaninha Trek, mais um milhão de outros apelidos, Madame Dona Ana Lúcia Litier. Fala, minha linda. Olá a todos, e eu só tenho a declarar que eu fiquei 26 anos para assistir esse filme e tomar os fatality na cara. Muito bom, foi uma muito fatalidade bom. Isso. Foi, eu morri, mas passo bem. Morreu, mas passo bem. É isso aí. Essa é a premissa de Yu Yu Hakusho. Morri, mas passo bem. Bleach não. Ele não morreu. Exato, bom. É por isso que eu falei Bleach. Não, Bleach não. E também está aqui comigo o cara que vai se foder muito nesta edição, meu querido Johnny Gaiola, Jorge Firefalco. Fala, Gaiolinha. Sacanagem, eu coloco a imagem do Scorpion e ele me fala de Johnny Cage, desgramento. Por isso mesmo. Não, por isso mesmo, eu fiz de propósito, porque eu sou esse, sou desses. Percebe-se. Ih, não vai falar nada, é só isso, né? Tá bom, beleza. Eu vou falar mais o quê? Eu vou encher linguiça? Você é doido? Tá bom, pronto, chega. Lasque-se, né? Quem vai editar é você. Né? E também aqui, para brilhantar com sua maviosa voz, o Sub-Zero do meu coração, o senhor Pensador Louco. Fala, meu lindão. Boa noite, galera. E falar real pra vocês, depois de ver esse filme, eu fiquei com medo ferrado de encontrar com o Goro num ônibus lotado. O filho da puta tem 4 sovacos. É, complicado. Só que o cara tem 4 sovacos e ocupa o espaço de 6 pessoas. Ai, ai, ai, ai. Tá bom, mas voltamos daqui a pouquinho pra falar tudo a respeito desse que é o melhor filme de Mortal Kombat até o momento, depois dos recadinhos. Vamos lá. E aí, senhores ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma gama de recadinhos, vamos lá. Você que quer fazer aquele comentário maroto, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br. Você que quer mandar aquele e-mail maroto, Nerd Massa gosta de ler, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que gosta de fazer aquele tweet maroto, basta em @paranerdia que você está em casa. E você que ainda está fazendo alguma coisa no Facebook, sabe-se lá o que, eu não sei, mas basta dar um pulo lá em facebook.com/paranerdia. Se você quer interagir conosco, fazer aquela conversinha marota e interagir com todos os outros ouvintes que estão lá, basta dar um pulo no grupo do Telegram, t.me/paranerdia, ou os ouvintes do Paranerdia. Você que quer ver as gravações lá no nosso canal do YouTube, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv, inclusive as nerdices do Nerdmaster que estão paradas há algum tempo. Agora, você que quer fazer mais do que só espalhar a palavra, embora seja já muito bom, basta você colaborar financeiramente em apoia.se/paranerdia ou picpay.me/paranerdia. Com apoios a partir de R$1, você já deixa o Nerdmaster super feliz. Obrigado. De resto, eu desejo a vocês um grande episódio e aproveite a luta. Estamos de volta! Então, beleza! Mortal Kombat, lançado no Brasil em 11 de abril de 1995. O título original é Mortal Kombat. E é dirigido por ninguém mais, ninguém menos que o marido da Mila, o seu Paul W.S. Anderson. Também conhecido como o cara que só fez um filme bom na vida. É bom a gente lembrar que a Mila não está nesse filme, porque nessa época eles não se conheciam. Ainda não tinha. Não era nessa época que ele era marido da Mila. Ele ainda não era marido da Mila. E depois conheceu ela época. E socou ela em tudo que é merda. Que se ele tivesse conhecido ela nessa época, com certeza a Sonya Blade tinha sido a Mila. Nossa, eu tava pensando isso agora. Certeza, então, certeza. Mas, sem tirar nem pôr. Aliás, a Sônia desse filme não era a namorada do Paul na época, não? Era, a Bridget Wilson era a namorada do Paul. Ele tem essa mania. É o modus operandi dele. Ele tem que botar a concubina da vez na porra do filme, de preferência no papel principal da obra. Ou no papel ou em um doce. Até o netinho. Até o você netinho acha... chamar a atual esposa dele. Você acha que se a Mila Jovovich fosse a Sonya Blade, no meio ia ter aquela música? Ô, Mila, Mila... Era essa a piada que eu acabei de fazer. Ou então ela ia na hora de entrar no navio e eu pedir pra ela o Multipass. Olha. Os entendedores entenderão. Altas referências. O roteiro desta obra, que está muito datada, é o senhor Kevin Droney. É a ele que a gente tem que agradecer pelas maravilhosas piadas de Fatality neste filme. Só que não. Né? Olha, a gente aqui não tem muita propriedade para falar da piada alheia, que a gente também é podre. Mas aqui a gente faz de propósito, né? Lá eles não quiseram fazer, não era de propósito, eles fizeram porque fizeram, né? Bom, então tá. Ó, Jorge! Ei! Fala do elenco! Vamos lá! Começamos por aquele que é um dos melhores do elenco, Christopher Lambert, como Raiden. Ou Christoph Lambert. Fica do jeito que você quiser. Não. E a voz brasileira dele é o Dário de Castro. Porra, muito boa, no Dário de Castro mandou bem pra cacete. Quem mais? Temos o Robin Shaw como Liu Kang. E o dublador é o Alexandre Moreno. O Alexandre Moreno é o como é que se diz? É o cúmplice do Guilherme Briggs, né? Quando eles juntam os dois, então, numa dublagem. É o salve-se quem puder, né? Mas tudo bem. Opa. Quem mais? É, Lyndon Ashby como Johnny Cage. Dublado pelo Marcos Jardim. João Gaiola, né? João Gaiola for the win. Kerry Hiroyuki Tagawa como Shang Tsung, dublado pelo Elcio Romar. Segundo o senhor Pensador Louco, um dos melhores atores desta película. Com certeza, de longe. Bridget Wilson como Sonya Blade, dublada pela Isis Saúde, Isis Kochowski. Isis Saúde. E é o famoso Isis Passou Bem. Isis tá boa, santa? Vamos lá. Que espirrou pra tu fazer saúde, desgraça? Oh, é o sobrenome da dubladora, porra. Kochowski. Kochowski. Ah, tá. Pera, choveu onde? É, Kochowski. Bom, todo mundo sabe que Dona Bridget entrou nessa pela cota de namorada do diretor, né? Sim. E pelo talento aqui artístico que é que não foi. Né? Thalissa Soto como Kitana, dublada pela Silvia Goiabeira. Ah, Thalissa Soto! Ê, Mica Lateia! Saudade! Saudade! É, um adendo a essa gravação, graças ao Pensador Louco, agora eu sei por causa do filme Vampirella. Deus! onde ela também desgraçou a carreira dela como personagem de... Um personagem nerd, né? Ela era modelo, não era? Não, Thalissa Soto era... Era não, suponho que ainda seja atriz e tal. É uma atriz competente, mas como visto, ela tem o pior agente do mundo, assim. Opa! O agente dela deve ter o latino nos contatos, assim. É uma coisa terrível. Continuando aqui, Trevor Goddard como Kano, dublado pelo Júlio Chaves. Frank Welker como a voz... do Goro e do Shao Kahn. Pra quem não sabe, antes de você falar dos dubladores brasileiros, Frank Welker é um dos mais famosos dubladores que tem nos Estados Unidos, que é nada mais nada menos que o Scooby-Doo, tá? É o Scooby-Doo, original. Um abraço pro nosso querido Orlando Drummond, que é o também daqui. Os dubladores do Goro, o dublador do Goro aqui no Brasil é o Ricardo Volt. E o do Shao Kahn é o Roberto Macedo. Muito bem. E como Scorpion, como a voz do Scorpion, Ed Boon, vulgo um dos desenvolvedores do próprio jogo de Mortal Kombat. E todo mundo sabe por quê, porque afinal de contas é ele que faz as vozes do Scorpion no jogo. Então eles simplesmente pegaram as falas do jogo e botaram no filme, só isso. Exatamente. O que facilita, né? Porque o Scorpio, o Sub-Zero e toda essa classe de personagens tem a boca tapada, né? Uma espécie de máscara. Aí é facinho. Né? Gente, seja como o Scorpio, use máscaras. Por favor. Boa, Aninha. Não faça que nem o idiota do nosso presidenta. Não vamos falar de coisa ruim, não. Não quero desse filósofo. A gente já vai falar desse filósofo. De merda, mas uma merda filme divertida, é ruim o suficiente, né? Nossa, eu ando num misto de tão puta já com a situação toda. Você vai estar me dando abertura pra eu xingar a Cristina. Não, bora. Continuando aqui no Brasil, o dublador foi... O dublador no Brasil, ele dublou o Goro e o Scorpion, o Ricardo Volt. Isso. E pra todo mundo saber, essa é a dublagem que saiu no DVD e a que também saiu na Paga Nós quando o Mortal Kombat estava. Na Paga Netflix, patrocina nós. Né? Pensador! Peraí. Pera aí, Nerdmaster. Acabou o elenco. Não, pera aí, Nerdmaster. Eu ia falar que, assim, o nosso querido Sapo Brothers te fez uma pergunta. Como você ousa questionar o talento artístico da senhorita Bridget? É, questionando, porque ela é gostosa, mas é burra, não importa. Tá, você tá confundindo talento artístico com formosura. Eu não disse que ela é feia, isso. Eu disse que ela é um imbecil. Isso, é a sinceridade do Nerdmaster é uma coisa que eu amo. Nerdmaster. Nerdmaster. É. Ah, Alissa Milano. Ah, né, se for, né? Oh, eu tô com saudade da bunda dela. Eu até resisti da bunda outro dia só por causa da bunda dela. Meu Deus. Mas vamos lá. É, Pensador, meu fofinho. Senhor. Sinopse, faz favor. Você quer a sinopse que tá aqui ou você quer que eu dê a minha sinopse? Ah, que eu sinopse? Pus na pauta, por favor. Ah, mas se tá. Quiser depois complementar, fica vai na tua, meu querido. Release de Pensador. Velho, vamos o lá. Desespero sinopse, dele sinopse foi oficial. Muito, por favor. Três lutadores talentosos são atraídos para uma ilha misteriosa, onde enfrentarão inimigos terríveis, como o Espectro Scorpion e o Lin Kuei Sub-Zero, num combate decisivo. Sonya Blade é uma agente das Forças Especiais Americanas, Johnny Cage é um vaidoso ator de filmes de ação e Liu Kang é um legítimo monge Shaolin. Eles foram escolhidos para defender o destino da humanidade no torneio milenar mortal... Desculpa, eu tenho que fazer... O Mortal Kombat! É, desculpem por isso. Continuando. Com a proteção do poderoso deus do trovão Raiden, eles terão de superar seus maiores medos e inseguranças para derrotar o até então atual campeão do torneio, o Shokan de quatro braços, Goro, e o maligno feiticeiro Shang Tsung, para vencer o décimo torneio de Mortal Kombat e salvar o plano terreno. Muito bem. Eu nunca mais vou pedir pro Koala se ler uma sinopse na minha vida. E olha que a última ele até leu direitinho. É, não, mas porra, você quer comparar o Koala com essa voz de ouro que é o Pensador Louco? Então, mas eu não estou comparando. Eu só estou falando que o Koala se conseguiu se esforçar pelo menos um pouquinho, né, pô? Não, gente, só para constar, né, o Koala se deveria estar aqui, mas ele tomou um fatality da internet dele e puf, caiu. Foi parar no algum reino adjacente. Que nem para fazer a porra do modem dele funcionar. Ele não sabe nem reiniciar o caralho do modem, cara. É uma incompetência. Ah, mas eu tô com a teoria de que a internet dele ficou com vergonha, porque ele disse que caiu enquanto ele tava assistindo o filme. Ela falou, não, eu não aguento, não! Fatality. E aí, a internet do Koala se tomou um Mortal Koala. Tá bom. Ele queria encaixar essa do Mortal Koala assim, em algum momento. Eu queria. O não Pensador fez essa foi piada. Bem sucedido, claro. Né? Mas foda-se, né? Tá bom. Então, o que só acontece? Só pra avisar que Pensador... voltei. Pensador fez a piada, aí eu falei, eu vou encaixar, velho. That's what she said, né? Foi assim que ela disse. Bom, então tá. Bora pras cenas a começar... com a mais andrajosa abertura CGI mal feita na história do cinema, cara, que envelheceu mal pra caralho, mas que pelo menos tem, em contrapartida, a música de filme mais chiclete da história da humanidade, que é o tema de abertura técnico de Mortal Kombat, que todo mundo ama. Aquela merda daquela música, cara. Não chame assim, nenhum, cara. É muito boa. Eu não conheço um ser humano nesta realidade ou mesmo no Outworld que diga que não gosta da música de abertura do Mortal Kombat, cara. A abertura em CGI do filme é selo de aprovação, Pensador Louco. Cara, a abertura desse filme não é CGI, é CG PowerPoint. Eu acho que era tecnologia da época, né? Sim. Não, pra época. Mais ou menos, é né? O que tem pra... Aliás, não. Essa frase, essa frase é o que tem pra hoje, molda o caráter deste filme, tá, ouvinte? Mas é que tá, pra época, era lindo, era o auge da tecnologia. Aí é que tá, não é. Esse filme é de 95, a gente tem que lembrar que 3 anos antes saiu um filminho pequeno, assim, uma coisa assim que quase ninguém assistiu, chamado Jurassic Park. Era isso que eu ia falar, pensador. E ano depois teve outro filme também que ninguém ouviu falar, uma coisinha discreta que ninguém nunca viu, chamado Exterminador do Futuro 2. Sim. Ele até ensaia alguns... Ninguém nunca ouviu falar desses filmes, né? Ele dá uma ensaiada naqueles morphings, né? De uma imagem morfando em outra que tem no clipe do Michael Jackson, né? Do Black and White. Sim, sim. Tem ali, assim, umas coisinhas com que diz, vamos jogar, quem sabe isso distrai o pessoal. E eles começam a achar que o filme é bom. Não convenceu, né? Naquela época, hoje menos ainda. Aí acabou-se a música e a melhor parte do filme até o momento, né? E aí começa o filme propriamente dito, com a gente vendo o final do nono torneio, no qual o Shang Tsung, né, tá lá matando o Shang, né? O Shang Kang, que é o irmão que ninguém sabia que existia do Liu Kang, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar na porra do caralho desse Shang Kang, mas tá bom, existe o Shang Kang, e ele foi morto pelo Shang Tsung, com aquela cena dele olhar pra câmera e quebrar a quarta parede e falar, sua alma é minha! Lindo, belo. Meu coração. Ô Nerdmaster, eu só queria te perguntar, dessa primeira cena, você acha que é a primeira vez que foi... É, registrado no cinema um caso de morte por celular? Ai. O cara morreu na mão do Samsung, né? Do Samsung! Ai, caraca, velho! Por quê, bicho? Ele devia estar usando um Note 9, né? Que deve ter explodido. Pelo Yuri Brawley de qualidade, ai, velho! Meus parabéns, pensador. O senhor fez jus ao seu salário. Essa foi digníssima. Essa foi com força. Aí depois dessa morte maravilhosa nas mãos do Shang Tsung, né? Tivemos a apresentação dos nossos 3 co-protagonistas, né? Que aí a gente fica sabendo que o Liu Kang acorda desesperado, né? Nesse sonho profético da puta que o pariu, né? Ah, e agora vou ter que salvar meu irmão, a alma do meu irmão foi subtraída, fudeu o cu da Mariola, mas tá bom, deixa. Aí a gente é brindado com Madame Dona Sonya Blade e seu Jax, ainda sem os braços mecânicos, indo atrás do cano, né? Porque eles têm que ir atrás do cano, porque afinal de contas isso é canônico. Ai, não! Nossa, mas na verdade, ela tá indo atrás dele naquela boate. Mas ela tá indo atrás dele naquela boate, mas não encontra, o que significa que ela levou cano do cano. Levou cano! Aê! Tava esperando alguém falar essa. Valeu, pensador! Obrigado. Bom, como diz o nosso amigo do Sapo Brothers, é por infâmia assim que a gente paga a internet. É, exatamente, é pra isso que eu pago a internet, pra falar esse tipo de merda. Ela foi atrás do cara, mas acabou entrando pelo cano. Também. E também ele falou... Se segura que a gente vai fazer tudo quanto é piada de bombeiro, encanamento com o personagem do cano, tá? Aguenta aí. Tá? Isso, olha, só o Mario vai escapar dessa, porque o Mario entra pelo cano também, mas não esse. É. Eu lembrei do Director's Cut, peraí. Então, o Sapo Brothers mandou o seguinte convite. Estão todos convidados para fazer as trilhas sonoras das próximas animações do Sapo Brothers. É bom, viu? Tá bom. Então vamos lá. Aí vamos então para a melhor apresentação dos 3 protagonistas, que é a cena de luta do filme do senhor Johnny Gaiola, né? na qual ele tá lá batendo nos capanga da vez do filme dele. Aí o capanga olha pra cara dele com cara de bunda, ele olha pra cara do capanga. Ó, é nessa hora que você tem que cair. Aí o cara... Ah! Caralho, mas... Ok, né? Muito obrigado pela participação, seu fela da puta. O espírito canastrão é tão assim, entranhado no filme, que até o filme que é gravado dentro do filme é canastríssimo. É impressionante. Sim, é metalinguagem que chama isso. É uma coisa puxa a outra. É um inception de canastrice, gente. O pensador, eu diria, inclusive, que é merda linguagem. Apropriado. Aí o Johnny é chamado a atenção pela galera da produção, né? Que tem um visitante pra ele. Ele vai lá, que vocês estão deixando qualquer filha da puta entrar agora no set da filmagem? Não. Então você sabe conhece? Quem é? Não sei. Porra. Aí é ninguém mais, ninguém menos que o antigo sensei do Johnny Cage, o Mestre Boyd, que ninguém sabia que existia, porque nunca se falou o nome do mestre do Johnny Cage no cânone do Mortal Kombat. Mas não é mais que mais, um filler. Né? O Mortal Kombat tem cânone. Pior que pelo menos do 9 pra frente tem história, né? Mas então, tudo bem que o 9 só veio 10 ou 15 anos depois desse filme, né? Então foda-se. Né? Então, tem cânone. Cânone ali no canto, entendeu? Ah, merda, porra! É assim que a gente Nossa. Sabe. Cara, eu já fiz a piada do canônico, Jorge. Não, eu já fiz a piada do canônico. Não, não repete piada, cara. Não força a piada repetida que não. Então, deixa eu reciclar a piada, porra. Não. Eu já não disse que a gente precisa reciclar, então? Não, a piada já é ruim. Ah, mas olha só, um detalhe que ficou faltando de falar na apresentação do Sr. Johnny Cage é que o Mestre Boyd chegou lá pra dizer que o Johnny Cage é um lutador de verdade, não devia estar fazendo cinema porque o povo tá dizendo que ele é uma falcatrua, que ele é um cara que não sabe lutar direito, e convidou ele pro torneio. Beleza. Né? Van Damme. Bom. E aí o que que acontece? Esse personagem é Boy de Piranha. Nossa. Ai, caralho. Velho. Cara, bateu até a depressão. Quem foi que convidou o Yuri Brawley pra conversa? Eu só queria saber quem foi que chamou o Yuri Brawley e por que que ele está na casa do Jorge. Chega do eu, velho. Não, mas tá bom. Aí o Jorge, top final, Jorge, que não ficou ainda falado, é que, na verdade, o Mestre Boyd é ninguém mais, ninguém menos do que Shang Tsung disfarçado. Oh. Agora, olha uma coisa que não foi falada no filme, mas eu brinquei pensando um pouquinho com os meus botões. O Shang Tsung tem a capacidade de se transformar nos guerreiros que ele consumiu a alma. Se ele consegue se transformar no Mestre Boyd, o que que isso significa? Que ele roubou a alma do Mestre Boyd. Oh. Valeu, Capitão Óbvio! Só que isso não é falado no filme, então também não é tão óbvio, porra. Se era o Shang Tsung disfarçado, ficou mais óbvio ainda. Gente, eu tentei também entender porque você falou Shang Tsung, é Shang Tsung. Ai, que burro, dá zero pra ele. É Shang Tsung, mas o cara fala de Tsung, fazer o quê? Eu falo de sungas de sacanagem, mas aí é minha... Não, você eu sei. Mas falar de... Você segue essa sacanagem, porque agora até o Jorge Antissung é o quê? É o Jorge que não sabe pronunciar o nome do cara, fazer o quê, né? Mas tá bom. É, né? Aí, papo vai, papo vem, e somos brindados com a cena da Nau dos Condenados. E sim, a cena se chama desse jeito, que é aquela porra daquele navio... Que parece um destaque de escola de samba. Parece a balsa pra paquetar. Vindo no porto. Não, da terceira. A balsa pra paquetar. Eu acho que a balsa pra paquetar. O pior de tudo, os caras colocam Nau dos Condenados. Não, depois assim, é com navios assim que a gente sabe como surgiu o Wilson! Cara, eu só sei que a galera tem que pensar um pouco o quanto a palavra ou a frase vai render alguma coisa. E brasileiro não presta. Né? A pessoa tem que pensar, será que isso aqui vai dar merda em outra língua? Não. E sabe o que é mais engraçado? Nós estamos brindados com mais uma das cenas maravilhosas da índole do Sr. Johnny Cage, né? Que ele chega no porto com uma porrada de mala. Pra que se ele tá indo pra porra de um torneio e não pra um cruzeiro? Caralho, mas foda-se. Aí ele tá lá com as malas, tal e coisa. Chega o Liu Kang. Ô, seu coisinha, pega aqui minhas malas e põe no navio, faz favor. Aí o Liu Kang, você quer que eu pegue as malas e leve pra você? É, toma aqui uma graninha pra você. Ah, tô, claro, a graninha. Aí o Liu Kang pega a malona mais pesada do cara, vai até a beirada do porto, olha pra água, tchau, mala! Ela vai a mala aí. Pra fechar essa cena, que não poderia fechar de outro jeito, chega o Johnny Cage, olha pra mala afundando e fala: ainda bem que eu não pedi pra ele estacionar meu carro. Nossa. É, a mala que foi jogada foi a mala errada, né? Porque o Johnny Cage é que devia ter sido jogado na água. Então, não, mas aí não teria como. Ele é um mala, sem mas aí ele não afundava. Mas ele não afundava, amor, porque merda não afunda. É um bom ponto, é um grande não é? Eu até hoje me pergunto o que a Sonya Blade viu nele pra casar com ele. Ou coisa errada. É falta de opção, minha filha. Infelizmente, é porque vamos dizer, o melhor partido, entre aspas, que é o Liu Kang, ficou com a Kitana. Então sobrou isso. Exato, eu ia falar isso. Pô, tem o Liu Kang, mas é Kitana. Realmente. Seria o Raiden, Dali, só que o Raiden é um deus. Então, realmente. E não só é um deus, como ele é antes, é sacana, é verdade, né? Você me lembrou bem que antes da cena da Nau dos Condenados, teve a cena do Liu Kang voltando no templo, né? Pra dizer que ele é que vai ser o guerreiro desse ano. E ele é apresentado a Lord Raiden, Deus do Trovão e do Raio. Como se não fosse vestido a mesma coisa. Que nem o mendigo, trovão, né? Trovão e raio. Ah, não, é um não mendigo! Correção aqui, trovão é uma coisa e raio é outra. Era isso que eu ia falar, Aninha. Uhum. Eu falo. Sim, que é raio. Uma é Ana Raio e o outro é o Zé Trovão. É, exatamente. Não, não, não. Obrigado, pensador, pela sua informação relevante. Meu pai. Bom, mas aí o que é que acontece? O Raiden aparece, né, na figuraça muito canastra do Christophe Lambert. Que puta que pariu. Se tem um cara canastrão neste caralho deste filme, é o Christophe Lambert, cara. Ele tá canastra até dizer chega, cara. Tá canastra da Emília, cara. De tão canastra, cara. Puta que pariu. Cara, na boa, assim, até. Não é nem por questão de whitewashing, assim, que um personagem claramente chinês que foi interpretado por um belga por motivo de foda-se. Mas quando vocês olham pro Christopher Lambert com aquele cabelinho branco e aquela risadinha, ele não parece o Carlos Alberto de Nóbrega, cara. Eu consigo ver ele claramente. Ai, meu Deus, a mesma é o Carlos Alberto. Ouvintes e espectadores do canal do YouTube do Paranerdia, vocês não estão vendo, mas eu acabei de fazer um face palm na minha testa agora mesmo. Que bom. Ainda bem que você falou isso em áudio, porque senão o pessoal do podcast ia se fuder, né? Mas tá exato, bom. Exato, né? Aí o que que acontece? Então papo vai, papo vem. Estamos agora na Nau dos Condenados. Tá todo mundo lá dentro. Sônia não, você entrou tem que explicar porque ela viu o Cano entrando. Ai, gente, que frase. A Sônia entrou. A Sônia entrou porque ela viu o Cano entrando, que é diferente de entrar pelo cano. Eu não falei que ela entrou pelo cano. Mas ela viu o cano apesar entrando. Que ela entrou pelo cano, ela entrou. Né, pior é que ela entrou pelo cano também, não. Pior é que agora que ela entrar pelo cano ficava boa, né? Ela viu o cano entrando pelo cano, quanto mais você tenta arrumar, fica Não, mas não, não, dá, pior... não dá pra corrigir, não. Não dá pra consertar, não. É uma merda. Sabe, mesmo. Sara, é que a atitude dela de entrar no navio sozinha, sem reforço, sem apoio, basicamente só com uma pistolinha na mão e mais nada. É porque ela queria encrenca. Fala sério. Eu devia mudar o nome dela pra Jesse e botar o Johnny Case de James, aí só faltava o Miau pra completar. Não, olha, a Ana, você acha que ela tem entrado no navio? Não, você acha que ela tem entrado no navio só com a pistolinha? Foi um grande encano dela? Mamãe! Cara, o não, pior. Não, mamãe! Cara, estamos apenas no começo deste episódio. Cara, o vamos pior seguir em frente com força. Olha, pelo menos essa cena Blade aí tá um pouco mais calma diferente da de 2021, que é literalmente um foda-se, eu quero essa merda. E ela vai atrás dessa merda. Né? Mas aí, estamos então agora na nau dos condenados for real, né? Ah, tá todo mundo lá dentro, o Johnny faz as pazes mais ou menos com o Liu, né? Conhece também a Sônia, tenta cantar a Sônia, por que não, né? Óbvio. Afinal de contas... Ele não pode ver mulher, bicho. Mas ela é a única mulher no navio, também temos que levar, né, em consideração que Bridget Wilson vale a pena, não, não vamos... Venhamos e convenhamos que eu concordo com o Johnny nessa não, conversa. Entendeu? Eu também concordo, mas aí eu entro em contato, que ele não pode ser mulher, bicho. Cara, eu vou discordar um pouco, porque ela pode até ser bonita no normal. Mas nesse filme ela tá o tempo todo com uma cara assim de quem comeu uma empadinha de camarão. Daquelas assim de rodoviária. Tá, então ela pode estar conversando com o intestino dela o tempo todo. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim, a Sônia e o Cage, eles são tão casalzinho forçado, assim, eles não parecem a Barbie e o Ken, o que num filme de artes marciais teria tudo a ver, porque não, ele poderia pior, ser um shuriken. Cara, tudo ai. É que, ai mamãe, ele chegou a parar, né? Ele chegou a parar o monólogo, tá. Só porque entendeu a piada de merda. Eu ia falar um negócio, não, né? Perdeu até o fio da miada. Perdi a fala. Perdi a piada. É por aí que a gente... Peraí. É nessa daqui que a gente entende que o Johnny Cage está fazendo o papel de pimpolho. Sim. Porque ele não pode ser mulher. Já pede pra baixar. E o Jorge que vá se fuder, porque ele vai ter que botar essa música aqui. Eu quero que ele se foda todinho. Cara, você falou pimpolho, eu pensei em outro se pimpolho. Vira. Doutor Pimpolho do que tinha na rádio. Não, ele não tem essa capacidade de falar assim. Doutor Pimpolho. Esse mesmo. Tá bom, bora. Ele se veste feito uma almofadinha. Estamos tentando... Né? Aí nós estamos tentando ainda ficar na nau dos condenados, ainda, né? Essa nau já mudou. Foi a Shang de Sungas encontra nossos três heróis e apresenta a eles os dois melhores personagens calados desse filme, que é nada mais nada menos que o seu Scorpion e seu Sub-Zero. Aí entra aqui um pequeno senão na conversa, que realmente foram muito mal aproveitados esses dois personagens, porque, tudo bem, nessa época o cânone da história dos Lin Kueis e do clã do Sub-Zero, do clã do Scorpion ainda não existia, né, porque ele só foi inventado depois... Mas porra, cara, são os dois personagens que o povo mais ama. Quando o pessoal pensa em Mortal Kombat, ninguém pensa no caralho do Liu Kang, na porra da Sonya Blade, nem do débil mental do Johnny Cage. Todo mundo pensa no Scorpion e no Sub-Zero, cara, caceta. O Scorpion e o Sub-Zero estavam lá pra literalmente um fanservice. Não é? Ah, o Shang Tsung. Ah, estes são Scorpion e Sub-Zero. Dois inimigos mortais. Mas graças à minha magia demoníaca, eles são só dois lacaios que estão aqui só pra fazer show. O que eu quero. Né? É, tô literalmente lá só pra fazer o famoso Get Over Here, pronto, acabou. Né? Não, e falando do Get Over Here... E o Sub-Zero com todo aquele gelo na mão, nem pra botar uma caipirinha, um uísque na mão do cara. Né? Nem pra fazer uma raspadinha, né, porra? Pois é, né? Mas aí entra o meu toque de puta que pariu, que merda, que foi aquela porra daquele arpão bico de papagaio na mão do Scorpion. Não, nem tanto o arpão bico de papagaio, mas se vocês notarem, o defeito especial da pele dele abrindo, ela faz o formato certinho daquela boca do Rolling Stone, sabe aquela boca que faz nhé, assim, bota a linguinha pra fora? Ai. É exatamente igual, cara. Ai, mamãe, mas tá bom, então vamos lá. Aí, papo vai, papo vem, eles iam ser atacados pela dupla terrível, né, Scorpion e Sub-Zero, mas de repente, ninguém mais aparece do que Lord Raiden e mais um show de canastrice do Christoph Lambert, dizendo, não! Vocês não podem atacá-los antes do torneio começar. Mas o Christopher, velho, mas não é somente o fator Christopher Lambert. Ele é maravilhoso. Eu sou fanboyola do Christopher Lambert. Mas o Raiden em si, que eu também sou foi bom. O Raiden também, ele é literalmente... Gente, parou. O Raiden é literalmente o show-off de frente. Cara, ele é uma Mary Sue. Você sabe, né? Ele entra pra deixar todo mundo chocado. Ah, não. Não, e o mais engraçado nessa cena é que o eletrochoque do Raiden é personalizado, porque é azul pro Sub-Zero e vermelho pro Scorpion. É, tipo, olha, pra você é azul, pra você é metal. Não, é personalizado, o cara tem todo um setor de qualidade, né, um atendimento ao cliente, quando vai eletrocutar a galera, né. O raio consegue sentir quem é bandido. Ó, eu vou dizer o seguinte, como eu tô jogando muito Genshin Impact, eu vou dizer que os elementos estão interagindo, aí dá essas coisas diferentes mesmo, gelo com fogo, raio com fogo, dá umas diferenças mesmo. Tá bom. Então só tá. Quem joga vai entender. Aí, Anal dos Condenados chega na porra da ilha, né? Eu não sei porque quando eu vi essa cena da Anal dos Condenados e da ilha, propriamente dita, eu lembrei de Yu Hakusho no Torneio das Trevas, né? Não sei porquê. Não sei porque que me veio isso à mente, sabe? Aí estão lá, chegam na ilha, eles são levados até o local do torneio e Liu Kang olha pro lado e vê... Oh, Thalissa solto! Não, digo, Kitana! Rapaz! Não, aí o Johnny Cage, gente, que é outro que escuta, não pode ver alguém ninguém, joga... Né? Bom... Alguém joga aqui? A Kitana não é uma que tem o leque? Leque. Os leques. É a dos leques. Ela ficou sem leque nessa história. É porque era inverno, ela não precisava, não tava com calor. É, não, mas apesar de que também ela não... ilha tropical, ela não tava com calor, né? Então, é porque ela não bebeu, ela não estava de pileque. Ai. Nossa. Não, é porque o leque seria... Essa porra desse episódio ia ser gravado mesmo? Mano... Não precisa desistir disso, sabe? Mano, que fim de carreira que isso aqui tá se tornando. Nossa, sinceramente. Tá triste, tá... Ouvintes, eu acho que vocês estão prestes a ouvir o último episódio gravado do Paranerdia, tá? Tá quase nisso, quase chegando nessa parte já, tá? Mas vamos lá. Papo vai, papo vem. Aí o Johnny também, que é outro, o pimpolho, né? Que não pode ver mulher... Oh, ela é bonita, tal coisa, mas ela deve ter uns 1.500 anos. Aí o Liu Kang olha pra ele e fala: foda-se, não conheço. E daí? Eu não tô querendo casar com ela. Eu não quero pegar ela, da vida, porra. Ele soltou: eu não gosto de novinha e pronto. É, me deixa ser feliz, porra. Talarico do cacete. É bem isso. É, mas nesse momento, o Shang Tsung. Ele chega lá, ele vê que tá rolando um certo affair de olhares entre Liu Kang e a Kitana, e ele vira pra uma estátua de um calango lá e fala: Reptile, você protegerá minha filha de 10 não, mil anos. Não, minha filha não, a filha do imperador, ela não é filha do Shang Tsung. Não é filha dele, não? Quem se importa? É a filha adotiva do Shao Kahn. E de repente, num efeito especial da puta que os pariu, a estátua de calango vira o rango do Johnny Depp. Mano! Virou... Não, sabe o que, que ele vira? Você vai lembrar. Jax, um calanguinho de jogo do videogame do PlayStation. Jax, nossa, the cara. Gecko. Jax the Gecko. Ai, ai. Aí papo vai, papo vem, tá bom? Vamos abrir, abriu-se o torneio. Êêê! Todo mundo vai fazendo o torneio. Então como é que a gente vai começar bem o torneio com um banquete com porrada? Né? Um banquete com direito à exibição do Sub-Zero, lógico, né? Vamos fazer aqui, a galera... Tá todo mundo comendo, bebendo tal e coisa. Aí daí chega todos a galera dos capangas do Shang Tsung, todo mundo de máscara, viu, ouvintes? O pessoal continua de máscara, viu? Façam isso vocês também, não fiquem de máscara, isso tá? Aí. Aí todo mundo chega de máscara, começa a derrubar as mesas pra abrir o centrão, pra abrir a rodinha no meio, pra... Só fazer um parêntese rapidinho, cara. Vocês não ficaram indignados também com essa cena, não, cara? Não é horrível quando você tá jantando no lugar e os garçons começam a arrumar as mesas pra forçar você a pagar a conta e sair mais cedo, cara? Eu fiquei indignadíssimo com essa cena. Eu fiquei também indignada com o desperdício de comida. Ainda que eu tivesse comendo ali na hora, eu falava, ô, vai mexer na minha mesa não, filha da puta. Fica quieto aí, cacete. Porra. Aí, tá, vem de um lado... O Sub-Zero, né, com a trupe, né, com a entourage do Sub-Zero, e do outro lado, um capanga genérico que tava se exercitando, né, tava fazendo calistenia, né, na frente do Sub-Zero. É demais, aí ele vai lá, tenta atacar o... Você sabe o que atrapalhou aí o Minionzinho? Você reparou que a máscara que eles usam tem uma espécie de rabo de cavalo? Aquele, cada vez que ele se mexia, aquilo jogava na frente dos olhos dele. Eu falei, gente, isso daí pra ser um Stormtrooper não tem muita diferença, porque ele não deve conseguir enxergar nada. Né? Mas aí o Capanguinha pula pra cima do Sub-Zero, pra quê, né? Aí o Sub-Zero só faz o famoso golpe de gelo dele, o filho da puta virou estátua de gelo, quebrou, estressalhou, e aí vem a piada número um. Do filme com os trocadalhos do carilho, Flawless Victory. Olha, ou melhor, ficou uma merda, cara, em português. Vitória limpa. Vitória limpa. Ai, é por isso que eu vi o filme de 2021 legendado, pra evitar umas coisas dessas. Não, a pior parte você ainda não viu nada. Espera chegar nas páginas do Scorpion, que aí tu vai sentir raiva. Calma, Sara. Isso daí só mostra o quanto que você está traumatizada com essa história toda. Né? Aí, papo vai, papo vem. Sai dessa cena da porrada com o Sub-Zero. Entra outra cena dadivosa também, maravilhinda, do banquete novamente. Que todo mundo está tendo banquete. Vamos continuar no banquete, né? Banquete do jantar. Chão, cara, Kano jantando com Goro. Cara, que coisa linda. Goro, o Muppet, né? Do Muppet from Hell, né? É, e nessa hora eu vou colocar a musiquinha. Bota a música que você quiser, você que é o editor. É, do Muppet Bom. Babies. Aí tá lá o... Eu sei, caralho. Aí tá lá o Kano e o Goro jantando e conversando, né? O Goro falando que ele é o príncipe de Chocando, submundo, tal e coisa. Ah, do submundo? Eu também sou do submundo, eu sou do submundo lá da minha área. Ah, você é do submundo da tua área. Que coisa maravilhosa. O Goro deu-lhe um foda-se, cara. Deu uma nojeira na cara do Goro nessa hora. Aí chega Shang Tsungas, né? Ah, um príncipe Goro, esta merda até que tem o seu valor, né? Falou desse jeito, mas aí esse foi o contexto da conversa, né? Que até criaturas imbecis como o Koala, digo, como o Kano, essa era a piada que eu ia fazer se o Koala se tivesse na gravação, mas infelizmente... Ah, mas você fez mesmo assim. Fica. Mas a piada fica, tá? Então até mesmo merdas como Koala, se digo, como Kano, podem se tornar poderosos no mundo da Terra, tal e coisa. Oh, que merda. É, mas não queira deixar o Koala... Foda-se. Ainda bem que o Koala não está na gravação, porque ele ia achar que ia ficar poderoso. Né? Tu. Cri. Bom... Aí, papo vai, papo vem, começa a bodega do torneio pra valer, né? A Sônia, o Liu Kang e o Johnny Cage são apresentados à curriola do Shang Tsung, né? Começam o show dos capanga apanhando deles, né? Eles conseguem bater em meia dúzia. No que eles batem meia dúzia, aparece o rei sentado na... Cara, aquela cara do Christophe Lambert sentado na escada fazendo... Parabéns, hein, ó. Palmas lentas pra vocês, ó. Palmas lentas pra vocês, que vocês merecem, hein? É, agora me uma conta palma um negócio. E meia. Vocês vão fazer agora o que com aquele outro, com aquelas outras 150 que estão ali na porta esperando? Fodeu. Né, fodeu. Aí quando os capangas vão vir, aí entra outra cena canastríssima do Christophe Lambert. Ele só balança o dedinho com raios, né? Eu acho que não. Assim, só aí quem zoa levanta. Com os meus meninos sou eu, vocês não podem, né, não. Né? Ele levanta naquela empáfia belga que ele tem. Começa a andar pelo meio dos capangas. Os capangas, óbvio, sabendo que aquela porra é o Deus, né? Então, foda-se, não vamos abrir. Abre a roda, né? Deixa o cara passar. Aí passa Liu Kang, passa a Sônia. E pra não perder o costume, né? De ter que terminar a cena com uma belíssima piada do senhor Johnny Gaiola, chega o Johnny Cage. Tá bem que ele me impediu, tá? Porque vocês iam sofrendo na minha mão tudo, tá? Tchau, um abraço. Babaca. Velho, ele é podre. Aí, beleza, começa o torneio agora pra valer. Primeira luta do torneio. Agora vai começar as lutas. Agora que a galera, porra, beleza, Mortal Kombat. Vamos começar, né? Luta número 1. Master, rapidinho. Liu Kang contra Rastafari genérico. Eu ia te perguntar justamente. É que eu não conheço bem o jogo o suficiente. Eu não joguei tantas versões dele quanto vocês, provavelmente, e tal. Por que que o primeiro inimigo do Liu Kang é o irmão genérico lá do compadre Washington? Por nada. Porque tinha uns caras lá que estavam lá só por tá, porque nem todos os personagens... Só pra encher linguiça. Nem todos os personagens desse filme são do jogo. Tem aquele amigo negro do Johnny Cage que aparece, tá, até aparece ele também na Anal dos Condenados, que ele não tem porra nenhuma de personagem do jogo. Tem tanto personagem bom nesse cara desse jogo, pra que eles botaram os genéricos ali, que eu não sei porquê. Então, tá, esse eu não sei se o Ed Boon utilizou isso como ideia e criou o Cyrax depois, mas até aí um abraço, né? Né? Olha. Mas aí o que que acontece? O Liu Kang derrota o Rastafari genérico, porque afinal de contas o papel dele era de ser derrotado pelo Liu Kang, que estava inclusive no script, você vai ser derrotado pelo Liu Kang. Tava no contrato. Né? Aí, como é um Mortal Kombat, o Shang Tsung vira finish him. Termina ele aí. Mata. Aí o Liu Kang, como é um monge, como é um herói, não mato. Não quero matar porra nenhuma, não. Não vou matar nada, não. Foda-se. Ah, não vai matar, não? Aí o Shang Tsung chega lá no Rastafari, beleza, então suga-lhe a alma, e a alma entra pelo olho do Shang Tsung num efeito visual, ó! Uma bosta! Uma bosta! Bom, pelo menos fez jus ao nome, né? Foi um sanguessug, né? Ai, né? Ah. Para, porra. Você vai esgotar o teu estoque de rinshots, tá? De tudo isso. Então, essa daí eu vou fazer um pedido. Se você vai deixar isso no ar ou não, é problema teu. Eu quero um tudushi em cada piada mal feita que foi feita neste episódio até o momento. Rapaz, você vai colocar um solo de bateria do Neil Peart, então. Te vira. Não, eu vou fazer melhor. Eu vou colocar o negócio do Killer Instinct. Ultra Combat! Tá bom. Aí temos a fatalidade, né? Que é o Shang Tsung roubar a alma do Rastafari genérico, né? Inclusive ele fatalidade. Teve que matar. Fatalidade, né? Muito bem, muito obrigado. E aí temos a segunda cena, e sinceramente eu estava esperando por essa cena, que é Sonya Blade versus Kano, né? Chega a Sonya Blade no torneio, aí o Shang Tsung, Sonya Blade, minha querida, eu tenho um presente pra você. Aí a Sônia, no, naquela sua atuação maravilinda, eu não quero nada que venha de você, Shang Tsung. Ah, não, meu filho, você quer isso sim, olha aí o teu presente ali. Aí entra o Kano, né, tá entrando na cena, né, dando aquele beijinho de babaca sedutor, né, na cena tal e coisa. E mal ou bem, vamos falar sério, a caracterização tava boa pra caralho, cara. O olhinho biônico do Kano tava muito bem produzido ali. A produção não deixou nada a desejar nesse caso. Gastaram todo o dinheiro dos efeitos ali, né? Fala sério. Mas vamos lá. Aí, papo vai, papo vem, a luta começa, né, com uma luta, inclusive, com uma porradaria franca e bonita. Eu gostei, foi trocação de tapa de graça na porrada. E, finalmente, a gente vê um golpe do jogo, que é aquela trançada de perna da Sônia no pescoço do Kano, né? E aí ela vai... Cara, eu fico tentando imaginar aonde que ela consegue ter ponto de apoio pra ficar naquela posição e virar. É coisa que a gente só aceita, sabe? Eu sei. É, né? A suspensão de descrença tem que estar assim, total, você tem que estar imbuída dela, de corpo e alma. É, a gente tem que levar em consideração que o Kano pesa quase o dobro da Sônia? Não, deixa pra lá, não tem problema não, né? Que era mais fácil o Kano levantar a Sônia e jogar pro lado? Não, deixa pra lá. Eu acho que vocês estão sendo muito rigorosos, vai que ele era um Kano de alumínio. Era levinho. Pior, podia ser um Kano de PVC, né? Kano de ferro. Aí ele ia ter as marcas da patinha tigre. Não, ele não era tigre. Ele era genérico. Ele era um Kano genérico. Não, aí você bancou. Bom, vamos lá. Aí morreu o Kano. Ah, ele era um Kano banco. As piadas... Não. Aí morreu o Kano e Deus queira que com ele morra as piadas também, né, nessa parte do episódio. E aí somos brindados com uma luta extra, né, porque essa luta não foi oficial, porque não tinha ninguém assistindo a porra da luta. Está Johnny Cage passeando num bambuzal, por que não? Né? Por que não passear num bambuzal? Vamos lá, estou passeando no bambuzal. A Sônia estava pegando no Kano, ele tinha que pegar no bambu. Aí nessa hora que eu queria que alguém falasse, e o bambu? Né? Era isso que ninguém mandou essa. Então, eu ia fazer, só que já estavam me enchendo o saco por causa que eu estava fazendo piada ruim, então deixei quieto. Tá bom. Mas aí está lá o Johnny Cage tentando aproveitar dos bambus, por que não? E chega Scorpion. Oh, mais uma vez. E agora nós somos brindados com as partes que o Sr. Ed Boon falou, né? Dos famosos Come here! Come over here! Só que aqui no Brasil ficou Venha cá! Venha, cobra! Vem aqui! Volte para cá! É pena que não era um dublador carioca, senão ele tinha falado, chega mais. Vem aí, irmão. Não, o pior de tudo... Cai dentro! É que o seu Ricardo Vock, que é o cara que tá fazendo essas vozes do Scorpion, eu não sei o que que deu nele, cara, mas ele devia estar com muita raiva ou com um saco muito cheio, já devia ter gravado todas, porque ele fala, vem cá, volte para cá. Cara, não tem um pingo de espírito nessa porra. E esse caralho é um espectro, cara. Não tem um pingo de espírito. Mas aí, papo vai, papo vem. O Scorpion lança de novo o seu arpão de bico de periquito, né? Que somos brindados, inclusive, com a cena que o bico do periquito ficou preso na árvore. Ficou fazendo... Pega! Eu quero! Morde! Na cara do Johnny Cage não conseguiu, né? Aí o Johnny Cage tentou dar um chute das sombras dele no Scorpion, e o Scorpion usou o teleporte, que sim, que o Scorpion tem um teleporte, que ele se teleporta pra trás e pega nas costas do inimigo. Aí no que o Scorpion se teleporta com o Johnny Cage pulando em cima dele, eles caem num cenário que era pra ser o cenário The Pit, do Mortal Kombat, que pra vocês não saberem, o cenário de Pit é aquele da ponte que se o cara cai, cai nos espetos e morre, entendeu? Era pra ser esse cenário. Mas o que a gente tem pra hoje é um orçamento de R$58, então ficou só uma porrada de andaime de bambu mal feito. Que é pra justificar o bambuzal da cena anterior, entendeu? Exato, bambu... que nem eles saíram do bambuzal pra entrar nos andaime de bambu. Aí você pergunta, o bambu serviu pra fazer os andaime? Para bolas, pior, né? Pior. É referência agora à Angélica, porque era tudo uns bambu no ar. Depois fala de mim, porra. Mamãe. Tá, vai. Aí, papo vai, papo vem. O Scorpion cai no chão, o Johnny cai junto. E aí a gente é brindado com o melhor efeito especial desse filme. Só que não. Quando o Scorpion puxa ali a máscara e a porra de um manequim de esqueleto de universidade americana, vagabundo, sem vergonha. Fizeram o melhor no Overlord. Do esqueleto do senhor Isaac Bardavi. Né? Um abraço, e Isaac Bardavi. Né? Ele vai cuspir o fogo na porra do Johnny Cage, que é o fatality favorito do Scorpion. Todo mundo ama esse fatality, né? Da cuspida de fogo do Scorpion, né? Aí o Johnny Cage tá com um escudo ali, que ele catou no meio do chão ali na hora. O escudo é todo cheio de cerdas, né? De serrilhado. Aí ele vai e corta ali a cara do Scorpion no meio, corta a barriga do Scorpion e começa a vazar lava, porque sim. Aí o Scorpion começa a pegar fogo inteiro. Tava pegando fogo, Cage, bicho. Né? Tá pegando Nerdmaster, fogo, bicho. Nerdmaster, o nome desse tipo de escudo é Vorpal. Muito obrigado. Eu pensei que Vorpal fossem espadas, mas foda-se. Mas Vorpal é todo tipo de arma que é serrilhada, como você disse. Ah, que bom. Tá bom, então brigadão. Aí tá lá dando escudadas no Scorpion, entenda isso como você quiser, tá? Leve pra sacanagem se você quiser. Pera aí, Nerdmaster, veio uma piada ruim do chat aqui do YouTube. Caio Eduardo, caveira matadora de otaku que odeia sopinha. Tá bom, né? Ok. O famoso... Aí o Scorpion tá todo pegando fogo. Né? O Johnny Cage olha para aquilo e, sabendo como ele é um ator de cinema de ação, ele já sabe que se tem um troço pegando fogo no cenário, é pra tu fugir porque aquela merda vai explodir. Dito e feito, o Scorpion explode. Por quê? Porque sim. Foda-se. Explode. Bom, se ele é o Scorpion, é claro que ele explode, né? Ai! Não. Não, peraí. Não, eu vou ignorar, eu vou fingir que ele nem falou nada. Não, é porque tem uma piada infame na própria cena. Que ele explode e o que é jogado ao chão pra pegar fogo também? O friendship do Johnny Cage, que é aquela foto ortografada para meu maior fã, Johnny Cage. Gente, aquele fatality dele é. Né? Que nem aquilo. É fatality, é um friendship. É um friendship, isso. Bom, aí papo vai, papo vem, continua o torneio e agora somos brindados com a luta Liu Kang versus Kitana. Ou a DR conhece... do século. Não, e aí a gente conhece o lado coach motivacional da Kitana, né? Que ela... Não, para com isso, cara. A melhor luta do negócio, cara. Todo momento que ela fala, dobrava um braço, chegava na orelha aí. Então, eu conheço um motelzinho aqui atrás, um motel Otherworld, vamos ali. Ô pensador, por isso que eu falei luta, por isso que o nome da luta por isso que eu falei que o nome da luta era DR do século, né? Porra, cara. Aí tá lá que Kitana chega no vídeo do cara: na próxima luta use o elemento que traz a vida. Mas aí tá, o Shang Tsung para a luta porque ele tá vendo que a DR tá comendo solta ali, ele não quer que o casalzinho fique de gracejo na porra da luta, que isso aí é pra ter luta, não é pra ficar namorando nessa porra, então cabe essa luta, foda-se. E aí começa a luta que, sinceramente, cara, eu adorei, que é Goro versus o amigo do Johnny Cage, né? Que tá lá o cara fazendo pose, né, pra galera. Aí entra o Goro na conversa com, novamente, o Muppet do Inferno. E solta o Muppet Babies, foda-se. Que tá né? lá o Goro com os quatro braços, feio pra danar. E comeu o amigo do Johnny na porrada. Mas na porrada mesmo. Esse na porrada demorou tanto pra chegar que eu tava pensando... O pessoal vai pensar que comeu de outro jeito. Não, eu queria perguntar pra vocês, olhando pro Goro, pra versão do Goro desse filme, assim, vocês olhando pra ele, vocês não acham que pode ter sido, assim, tipo, o filho nascido da centopeia humana, que, tipo assim, entrou um demais dentro do cu do outro e saiu aquilo total. Ali, cara? Total. Não, não. Que imagem Pensador, total. Pensador, eu ia falar que esse boneco aí do Goro é quase como se eles tivessem reciclado o boneco do Goomba do filme Super Mario. Não, e boa, você ainda vai ficar mais enojado se eu te disser como é que foi feito esse boneco. Porque sim, eu pesquisei a respeito. Ai. São duas pessoas, uma na carcunda da outra. Olha aí, cara. Referência de dragão chinês, ora. Tem hora que o braço de baixo é gente e o braço de cima é boneco. Mas tem hora, principalmente na hora que os quatro braços têm que se mexer no meio da luta, é literalmente um neguinho na carcunda do outro, cada um fazendo um par de braços. Ah, aí você pensa, Weta, por que você ainda não existe nessa época? Ah, porque aquilo é 95, minha filha. Novamente, eu tenho que dizer, o meu bordão é o que tem pra hoje. Oi, é. Bom, mas aí o Johnny vê o amigo dele ser massacrado pelo Goro, né? Sem uma gota de sangue. Ele fica muito puto, né? Ele fica realmente isso me chamou a atenção, né? Você não vê uma gota de sangue esse filme todo. Não. Nem mesmo na porra dos fatalities, né? Que é o mais, que é o pior ainda, né? Mas tá bom, né? Deixa pra lá. Mas aí entra Hayden com seu lado também coach quântico, né? Porque se tem alguém que é um coach quântico é o Hayden, né? Esse aí pode ser um coach quântico, inclusive com energia, né? Aí Opa. Ele começa a falar dos medos que a galera tem, né? Que o Johnny tem medo de se acharem que é uma fraude, a Sonya tem medo de falhar na missão, e será? O Liu Kang tem medo do destino dele, né? Oh, meu Deus do céu, tá bom. Aí o Johnny chega no Shang Tsung, eu quero enfrentar o Goro. Por que você quer enfrentar o Goro? Porque eu quero enfrentar o Goro, é meu direito, eu quero enfrentar o Goro. Tá bom, então você vai enfrentar o Goro. Aí o Rachel, não, ele não pode enfrentar o Goro. Aí o Johnny, não, o torneio é nosso, quem tem que lutar é a gente. Tu não quer porra nenhuma mesmo aqui, só quer fazer canastrice, seu Christophe Lambert. Então vá se lascar que eu vou lutar com o Goro. Aí o cara sai todo na marra, né? Aí, mais uma cena maravilhosa de canastrice do Christophe Lambert. Ele olha pro céu... Finalmente um deles entendeu. Porque eles até não contavam com a minha astúcia. Né? Eu sou o Chapolin Colorado! Bom, aí temos a luta Johnny versus Goro, né? E finalmente é dado o golpe que todo mundo tava esperando que acontecesse desde o começo da caralha desse filme. Que é o espacate soco no saco do Johnny no Goro. E a cara que o Goro fez depois de tomar o soco no saco. Aí todo mundo entende o porquê que eu falei que era o boneco do Goomba reciclado. Né? Ele chega... E a plateia toda que tava em volta faz... Todo mundo. Porque nessa hora. Chega a ficar nessa hora, fina. Não, nessa hora, venhamos e convenhamos que todo homem é solidário nessa hora, né? Quando vê uma pessoa, mesmo que não seja um ser humano, tomar uma muqueta no meio da sacola, todo mundo faz um junto, né? Porque a dor é meio que sua, nesse caso. Ele se espalha, né, entre as pessoas, não, né? Você reconhece o psicopata? O psicopata é o cara que vê uma cena dessa e ri. Ele é incapaz de ter empatia. Então eu acho que nessa hora eu sou meio psicopata, sabe? Nessa hora Eu só fui meio psicopata, porque eu dei risada da mambembice da cena propriamente dita, né? E é tão mambemba que depois o Johnny fica com a mãozinha doendo, né? Não, o Johnny aproveitou, ele fez. Não, pior é que ele fez. Ele deu o soco, depois fez aquele balançar de mão com a pessoa que tá com a mão doendo, cara. É ridículo, mas, né, mas foda-se. Não, tá escrito. Mas aí ele, isso, né? O Johnny aproveitou a cena pra fugir, né? E aí o Shang Tsung: idiota! Vá atrás dele! Aí o Goro olha pra cá do Shang Tsung: porra, mas tá doendo! Eu espero um pouquinho! Aí ele vai: ah, eu vou pegar ele! Eu vou pegar ele, peraí! Né? O Goro castrado. E aí a gente é brindado, né? A gente é brindado com a cena final do Goro, que é o Goro e o Johnny num penhasco, né? Num precipício, tal e coisa. E só porque o Goro ainda estava dolorido, né, da pelvis, o Johnny conseguiu dar lá mais uma meia dúzia de roundhouse kicks nele e conseguiu jogar o Goro no penhasco. E aí somos blindados mais uma vez com uma maravilhosa piada final do Johnny Cage. Ele tá vendo o Goro pendurado por uma mão só lá na porra do penhasco. Ele fala: o que é muito estúpido, levando em conta que ele tem 4. Né? Mas é que as outras 3 estão segurando o saco. Tá doendo, cara. Porra. Tenha dó, empatia, por favor. Você tá dizendo que, porra, se o Goro fosse ser barreira de cobrança de falta, ele usar as 4 mãos pra segurar o saco? Talvez. Eu usaria. Se é pra ter, vamos usar, né? Bom. Aí Johnny consegue se livrar do Goro, né? E aí o Shang Tsung, vendo que fudeu o cu do palhaço, porque ele perdeu a porra do campeão dele, né? O que é que ele faz? Ele cata, sequestra a Sônia, uhum, porque o Shang Tsung é ex-campeão do torneio, então ele tem o direito de desafiar quem ele quiser. Então ele desafiou a Sônia. Por que não? Eu também desafiaria. Aí vai lá: ah, eu estou desafiando a Sônia para o final do torneio, tal e coisa, e vai ser lá no Outworld, foda-se, vambora! Aí o Johnny: não, eu queria ela, porra, agora fiquei sem ninguém, que merda. Ah, vão atrás dela, tá bom, vem com a gente, rei. Não, eu não posso, meu contrato acaba nessa cena. Eu tenho cláusula de exclusão do Outworld. É. Não, eu não posso ir no Outworld porque eu não tenho poderes lá. Ô, oh, desculpinhas, farrapada. Ele deveria estar devendo dinheiro pra alguém lá e falou assim: ah, não vou não. Não, com certeza. Se ele entra lá, o Shao Kahn cobra. Sim. Né? É que no Outworld não tem tomada pra ele recarregar. Exatamente. Ficou com medo de descarregar a bateria, né? Falando nisso, pensador, você se lembra, pode descrever para os nossos ouvintes, por favor, como é o Outworld? Cara, que eu me lembro, o Outworld é, porra, uma maquete em CGI feia pra caralho. Ouvinte que já jogou Mortal Kombat 1, deve se lembrar que as lutas subiam uma torre, né? Sim, era a torre do combate, torrezinha... Combat Tower. Feia, cara, com escadinha, estátua. Imagina esta caralha num CGI mal feito. Não, para o cacete. Não, a entrada para o Outworld já é um CGI horroroso. Né? Aí o resto, aí tinha a maquete de uns bichos que CGI, eu não sabia que era pior. A maquete em si que era bem feitinha, a física mesmo, ou o CGI que eles tocavam ali no meio pra entrar. Né? Não, o pior é o texto. É o texto, é o roteiro. É um vira pro outro e fala assim: ó, oh, Sônia deve ter sido levada para lá. Você é a única construção à vista, meu. Você queria que ela estivesse onde? Então, estamos numa porra de uma wasteland, num cenário devastado, sem porra nenhuma vista, a não ser um monte de corpos e monstros, tal e coisa, e um caralho de uma torre de CGI gigante no meio da porra do cenário. Ó, oh, para onde será que levar a Sônia? É algo terrível. Mas o que é que me dizia a carta? Sim, é algo terrível. É algo terrível. Aí Johnny e Liu Kang enfrentam pela segunda vez o Reptile, né? Nessa vez o Kang percebeu a presença do Reptile, porque sim, foda-se. Aí ele faz aquele migué de andar pra trás. Não, Johnny, tá tudo bem. Eu só venho até aqui o cantinho do cenário que tem um troço sujo e violento aqui, porque... Ah, peguei você, seu calango maldito! E era o Reptile que tava invisível, né? E aí somos blindados mais uma vez com CGI. Puta que pariu de CGI merda. Já era merda em 95, né? Que joga a porcaria do Reptile num totem, poste de, do caralho. Não, o melhor de tudo é no final da luta, quando dá um... meio que eles pegam a cena, grava, joga no filme de trás pra cima. Pra fazer com certeza. Ué? Isso foi muito utilizado no começo dos Kamen Rider, porra. Vai tirando. Também. Mas era bem feito. Desses, o totem se fecha. Não fala do meu Kamen Rider, porra. E o totem vira o Reptile do jogo, né? Inclusive a gente ouve Reptile, né? Na voz original, porque aqui a gente ouve Reptile, né? Mas nesse filme, não. Não, a dublagem nesse brasileira, ela é maravilhosa. Ninguém pode negar. Só que tem partes da tradução... Não, só que tem partes da tradução que é foda. Um exemplo, quem já viu Kamen Rider Black, o termo usado era Black Sun, não Sun de Sol. Mas deixa só me entender melhor, você não está falando, na verdade, de Black Kamen Rider? Black Sun de Sol Negro. Não, esse aí eu não vi, Jorge, eu não conheço esse, eu conheço Black Kamen Rider. Eu não chamo o nome. Não chamo. Me recuso. Não, mas essa ficou. E lá vamos, e lá vai a piada arrependida desde o cast de Kamen Rider. Vamos lá. Normal. Mas vamos lá. Foi. Exatamente. Não, mas é isso que eu quero falar. É que nem é o Cavaleiro de Unicórnio, que é chamado de Cavaleiro de Capricórnio. Né? Bom, mas aí... Em vez de chamar de logo ele Cavaleiro de Rinoceronte, durante, né, que é um a luta do Liu Kang com o Reptile, nós somos blindados com outra golpe que existe no jogo, que é a famosa bicicletinha do Liu Kang, né? Aquela que ele consegue fazer na porra do Reptile, né? Ou conhecido Aí beleza, o Reptile é derrotado. Ele vira uma montanha de baratas. Por quê? Por que não? Por que não? Foda-se. Baratas, né? Minhocas e afins. É tipo o monstro verde do Estranho Mundo de Jack, né? Oogie Boogie, né? Oogie Boogie Man. É a mesma coisa, né? Aí a Sônia... Não, cadê? Ah, tá. A Kitana aparece de novo. Ela guia os heróis e ela começa a contar a história do Outworld, que na verdade ela é a filha do antigo rei do Outworld, que o Outworld era um lugar bonito até que o Shao Kahn invadiu, ganhou 10 combates e fez o caralho que aconteceu lá no Outworld. Quer dizer que se a Terra perder, acontece a mesma coisa aqui, né? E aconteceu no filme 2. Ou pior. Só que eu não vou fazer o filme 2. Não. Ah, não. Tem que fazer, cara. Desculpa aí, cara. Não. Tem não. que fazer, cara. Não. Não. Você abriu o bosteiro, agora coloca o ventilador em cima, irmão. Não é assim. Meu limite são 3. Mortal Kombat Annihilation, Dragon Ball Evolution e Avatar. Graças a Deus. O Último Mestre do Ar. Eu não faço esses. Graças a Deus. Double Dragon a gente já fez, com você não viu? Então. Já fizeram Double Dragon? Porra, foi o último que a gente fez de filme, porra. Nerdmaster, depois de ouvir o seu limite dos 3 filmes, eu digo que é pra rezar, agradecer e glorificar de pé, senhor. Eu sou like. vamos lá. Aí, continuando... Pô, mas, né? o Mortal Kombat Annihilation tem corridinha de hamster dentro de bolinha, assim, eles ficam rodando nas bolinhas. Esse é o teu caso, pensador, mas vamos lá. Aí... Yay! Aparece aquele maravilhoso CGI da Torre do Combate, né? Oh, aquele CGI que falou, ó, a bosta, né? E aí a gente é brindado com o momento Slave Leia da Sônia, né? Que só que em vez de ser um biquininho de metal, é a porra do maiô de couro, né? E ia tá lá a Sônia, cabelos soltos ao vento. E até que ela tava... Tipo Bonnie Tyler. Não, ela tava, rapaz, nessa hora, até que ela tava, cara. Tava boa, né? Tava legal. Quem foi que botou vestida de Sailor Moon das Trevas em Corino? Ah, tá. Fui eu. Ai. Não, aquilo, não, aquela véio. Sainha era não. Sainha de Sailor Moon. Fala sério. Mano, não ofenda Naoko Takeuchi. A Sailor Moon, tá bom. Eu pensei que ele ia falar não ofenda o Corino. Mas por isso que eu... Mas tá bom. Não, eu tô falando, não ofenda parecia... Naoko Takeuchi. Não, é sério, aquilo não parecia couro, aquilo parecia esse corino. Não, aquilo ali era... Não, eu vou te dizer de onde é que saiu aquilo ali. Napa, aquilo ali era estofado de Napa. Sofá. Mas é corino. Então, estofado de sofá. É. Então, exatamente. Napa, então, aquilo ali é estofado de reptile. Tá bom. Bom, aí somos brindados com finalmente a última luta desta caralha desse filme, que é Liu Kang versus Shang Tsungas, onde toca novamente Mortal Kombat! Jorge bota a música aqui. É claro. Aí começa o festival de... como é que se diz? Cheats do Shang Tsung, né? Pancadaria. Não, cheat. Pancadaria porra nenhuma. Pancadaria nem rolou direito, cara. Porque o Shang Tsung começou a tirar os espíritos do rabo e os espíritos encarnavam em estátua. Ele não tirou do rabo, não. Ele tirou. Deixa eu fazer isso, porque eu comecei a ver aquelas tampas de bueiro tremendo. No chão, eu falei assim, mas que isso? O jogo se transferiu pro Rio de Janeiro e vai começar a explodir tampa de bueiro aqui? Não, ele tava invocando espíritos lá dos que ele derrotou, né? Pra fazer uma rodinha de porrada em cima do... Alguém lembra daquele jogo de Mega Drive Shadow Dancer, que o cara andando na rua e o bueiro explodia e saía do chão? Ele é ambientado no Rio de Janeiro, da década de 2015, 2016, mais ou menos. Então, momento Munha, antigos espíritos do mal. Né? Aí a rodinha é derrotada pelo Liu Kang, aí o Shang Tsung entra com mais um cheat e ele usa o poder dele de se transformar no irmão do Liu Kang, né? O famoso Shang Kang, que ninguém se importava até agora, né? Aí, o que mais me irritou nessa cena não foi nem ele fazer isso, porque isso já estava óbvio que ele ia fazer, né? Isso aí era evidente que o Shang Tsung ia virar a porra do irmão do Liu Kang. O que me irritou nessa hora é o Liu Kang tá na frente do Shang Tsung, o Shang Tsung tá de costas, ok, tudo bem, beleza. Mas ele tá diante do Shang Tsung, o Shang Tsung vira com a cara do irmão dele e fala: Shen, é você? Eu pensei que você tinha morrido. Ah, não, não insulta, caralho, é muito não, ruim, não véio. Insulta é muito ruim. Minha inteligência, não. Tu vê o filho da puta se transformar e tu diz que, meu irmão, que saudade que eu estava de você. Nerdmaster, porra. Tem algo pior. Que o Shang, que o Liu tem esse momento de, estou confuso. O que está acontecendo? Vai lá, eu entendo, é um choque mental, é um desejo profundo de ver o irmão. Agora, que o vilão fique na frente dele, chegue perto assim, a ponto de botar a mão no ombro e não enfie a mão no peito dele para arrancar o coração dele, isso eu não consigo entender. Mas papo vai, papo vem, o Liu acaba matando o Shang Tsungas, né? Porque finalmente ele invoca o poder dele, e tal qual Ryu no filme do Street Fighter, porque sim, eu tinha que trazer essa referência, a gente é brindado com uma não bola de fogo, né? Se no filme do Street Fighter a gente teve um não Hadouken, aqui no filme do Mortal Kombat a gente tem uma não bola de fogo. O Ryu no máximo deu um soco de fogo na porra do Shang Tsung. Ah, enquanto eles estavam lutando, uns espetos estavam brotando do chão do cenário, porque sim, né, foda-se. E é óbvio que o Shang tinha que cair na porra dos espetos, porque foi pra isso que os espetos subiram, né, era pra matar o vilão na própria armadilha buá-ha-ha. Né? Muito bem. Aí no que morre Shang, começa o chafariz de luz dos inimigos derrotados de Shang Tsung sendo libertados, espírito pra tudo quanto é lado, e somos brindados com mais um CGI horroroso de merda dessa porra, dessa fonte de luz brotando da porra do Shang Tsung. E aí chega o espírito do irmão do Liu, agradece o Liu por ter libertado, tal e coisa, foda-se, vai, tchau, vai na paz, filha da puta, já morreu, vai-te embora, ninguém te quer mais. E aí entra o final feliz, a galera lá no templo Shaolin, todo mundo cantando e dançando, rodando e cantando, oi! Oi! Aí o ritmo, mais uma, ritmo de festa. Mais uma cena maravilhinda de canastrice do seu Lambert, né? Eu falei que eu tinha acabado o contrato na outra cena, não, ele ainda tinha mais uma cena agora. Aí ele chega, aê, finalmente vocês fizeram o que eu mandei, né? Bando de filhos da puta, todo mundo deu certo porque vocês cumpriram o que eu mandei, né? Aê! E aí do nada, escurece o céu, o que era uma festa feliz, fica tudo nas trevas, porque do alto da torre do templo Shaolin brota a imagem de holograma mal feita pra caralho do Shao Kahn dizendo: não acabou essa merda, agora vocês vão me enfrentar. Aí o Christopher Lambert, né, o Raider, chega: acho que vai ter que lutar de novo, né? Então tá, bora! Bora! E aí era o gancho pra ser o filme 2. Ah, e a gente vai ter que fazer o filme. Mas sobe a musiquinha. O gancho foi lançado e não prendeu do outro lado, né? Caiu no chão. É, né? Que aí tiram o Christopher Lambert e botam o Sting, né? Como o Raiden, né? Mas é, isso é papo. É o James Hammer, cara. É o pai do Dexter. Eu sei. Mas a gente conta isso depois num próximo episódio, no futuro. Não vai ser o próximo episódio, no futuro, tá? Eu prefiro fazer o de 2021 do que fazer o Aniquilação, já tô dizendo, mas vai, vamos lá. E acaba, fim desse caralho. Aê! Acabou com aquele CGI maravilhoso, raio piscando no olho do Superman. Né? Mas vamos lá. Aquela peruca do Christopher Lambert, meu Deus do céu. Nossa, aquela peruca senhora, tava tão ressecada, aquela peruca tão tava feia. Muito, né? Tá muito over, né? Mas tá bom. Eu não sei o que é que tava mais over, a atuação do Christopher Lambert ou a peruca. Cara, que tava... A peruca. Bom. A peruca tava mais over. Vamos lá. Considerações finais pra esta obra. Eu ainda gosto desta merda desse filme, mesmo ele tendo ficado datado para um caralho. Eu tenho que admitir já que saiu datado, eu ainda me divirto vendo esta... Não tanto quanto eu me divirto vendo Street Fighter, The Movie, The Game, The Movie, né? Esse eu ainda gosto mais, mas eu ainda me divirto vendo Mortal Kombat. E ele faz jus ao subtítulo dele, que é o que tem pra hoje, né? Pensador Louco, o senhor, enquanto especialista de trecheiras cinematográficas, qual sua opinião final a respeito de Mortal Kombat? Cara, eu não sei vocês, o período em que vocês assistiram, tudo bem, a Ana eu sei que assistiu recentemente, assim, tipo o choque hoje. Dela foi... tipo, eu tô em recuperação. Eu também revi ainda o filme hoje pra assistir, mas eu fui ver essa merda no cinema, cara. Eu já era adulto quando essa merda também saiu. Também. E, cara, eu já achei uma merda naquela época. Assim, também. Você pega... Pelo menos namora, eu tive uma coisa boa que eu assisti legendado. Então o Ed Boon tava lá. Era o... Come here. E não o... Vem cá! Get over here! É. Cara, mas eu assisti essa birosca na sessão da tarde, velho. Esse tipo de filme, cara, ele é... Teoricamente, ele é o mais simples de você fazer, porque é assim... É uma porra de um videogame onde tem um enfrenta o outro e no final tem o Finish Him Fatality e pronto, acabou. E os caras conseguem errar em tudo. Eles conseguem errar em tudo. As lutas, o soco mais próximo passa no mínimo a 15 centímetros da distância da cara do oponente. As lutas são fracas, a coreografia é uma merda, os efeitos são horríveis. Podia ter sido feito efeito prático muito mais facilmente, com orçamento menor, eles botaram aquele CGIzinho mal feito do inferno de comercial de block de chiclete, cara. Sério, assim, eu sei que tem muita gente, principalmente a galera gamer, eu sei que tem muita gente que elogia o filme até por ser próximo a, entre aspas, história do videogame e tal. Mas, cara, ele é uma merda, assim. Se alguma coisa salva, assim, é sempre bom ver a Thalisa Soto, o cara... Christopher Lambert também. O Christopher Lambert em sua canastrice, a música tema é muito, muito chiclete, é tipo a musiquinha do Gremlins, assim, você não esquece mais depois que você ouviu. Isso, isso. Mas assim, fora isso, você vê, o Christopher Lambert mesmo, você dá pra notar claramente que ele tá se divertindo ali, cara. O contra-cheque mais fácil que eu ganhei, eu só precisava usar essa peruca ridícula. Okay, mas, velho, eu não curto muito, não. Não gostei desse filme. Cara, tá certo, tá certo. Fala, Sara, tua vez. Vai lá, Cris. Tipo, tua opinião filme... de Mortal Kombat. Então, esse filme, ele é o tipo de filme que ele entra muito naquela categoria do meme do muro construído. Quando a gente é criança e vê ele, é um muro muito bem feitinho, com um tijolo bonitinho. Sabe? Mas quando você vê depois de mais velho, você fica, meu Deus do céu, e o muro é todo torto, quase caindo. Eu gosto muito. Como é que não botaram coluna nesse muro? Exato. Né? Aí, tipo, eu gosto. Ele entra muito no que eu falei na época quando a gente falou do filme do Super Mario. Pra época foi bom. A época que na idade que eu vi foi bom. Hoje em dia, várias críticas. Eu adoro Christopher Lambert. O ator que faz o Liu Kang também é muito legal. Só que o filme é assim, você não revê, não revejo o Blu-ray. Guarda pra sua memória. É a mesma coisa que eu falo de Jaspion. Porque eu fui ver Jaspion quando tava passando agora há um ano atrás, um ano e pouco, na Band. Pra quê? É porque eu queria dar view. Que é Tokusatsu. Aí eu fui ver. Cara, eu parei assim, eu lembro que eu só vi uns 3 episódios. Aí no 4º episódio, acho que já foi a corrida do Ayrton Senna que eles relembraram. Falei, véi, eu não vou continuar revendo o Jasper, porque eu vou estragar uma parte da minha infância com o cara da chaqueta. Porque é triste. É triste, sabe? Eu tinha uma lembrança quando já fui rever. Falei, não. Deixa quieto. Ok. Joaninha! Tuas considerações e fala do trauma que você teve em rever essa merda. Ó, assim, pra contextualizar, esse filme foi lançado em 1995. 95 em Praia Grande, não tinha mais cinema. Não tinha nenhum cinema aberto. Pra eu poder ver um filme desses no cinema, eu teria que me deslocar pra Santos, tá? Correndo o risco de ter que ir pegar uma sessão tarde, voltar mais tarde ainda, de ônibus. Tá? Ou seja, eu teria que estar muito, mas muito afim de pegar um filme pra assistir, pra ter esse trabalho todo de sair de casa e pra lá pra poder ver o filme. Bom, já na época ele não me despertou muita vontade. Eu gosto de videogame e tudo, mas o filme de jogo de luta não é a minha praia, né? Eu demorei 26 anos pra assistir o filme. Hoje, assistindo, eu falei assim, eu realmente estava certa. Né? Tava certa. Esse filme é uma bomba. Ó, eu cresci assistindo muito filme que passava na Record à noite, aqueles filmes Dragão de Shaolin, contra os Guerreiros do Templo, e filme chinês com pouquíssimo Wairifu, tá? Não, não é essas coisas lindas que a gente vê hoje, que parece um balé no ar do essas coisas lindas, tipo, com difusão. Kung Fusão é uma bomba de roteiro, mas... Não, o Kung Fusão é maravilhoso. São lindos, o que é a bomba de roteiro é o Kung Po, que é o rei da Kung Fusão. Você tá confundindo, não? O Kung Po é ruim mesmo. O Kung Po é uma merda. Agora, o Kung Fusão é maneiríssimo, cara. É muito foda. É do mesmo cara que fez o Shaolin Soccer, porra. Eu ia falar do Plano das Adagas Voadoras. Também. Esses são filmes que você vê... É uma outra forma de se ver lutas, né? Sinceramente, eu tava vendo as lutas e falei assim, gente, eu não tô conseguindo ver peso nesses movimentos, eu não tô conseguindo... Eu não sou expert em luta nenhuma, tá? Eu mal e mal levanto copos pra levar da mesa pra pia, da pia pra mesa. Eu vi as lutas, eu não me sentia convencida. Basicamente, eu tava assistindo na força da raiva mesmo. Pela graça de... Né, ódio é muito forte, ódio eu reservo pra certos governantes. Tô na força da raiva, porque o Christopher Lambert ainda dá pra salvar, e porque eu passei o filme todo também olhando pro Johnny Cage, crente que era o Rick Springfield, que é um ator e cantor que fez um certo sucesso nos anos 80, e eu fui pesquisar e falei, não é. Olha a frustração, é outro cara qualquer, meu Deus do céu, quem é esse sujeito? Continuo sem saber, não lembro de ter visto ele em mais nenhum filme. Eu assisti sentindo saudade dos filmes de Shaolin dos anos 80 que eu via direto na Record. É isso. Mas ainda assim, quer saber? Pior ainda, não, você assistiu sentindo saudade do Telaclés. Telaclés. Pessoal do Hermes e Renato. Aquelas dublagens mal feitas do Hermes e Renato. Isso. Pô, mas Telaclés é foda, cara. Tá bom, Jorge. E aí, como é que foi? Bom, Mortal Kombat, cara. Duas coisas resumem pra mim: Guilty Pleasure. Muito Guilty, eu também. Muito guilty, exatamente. Guilty é inclusive sentenciado à morte. Essa Guilty Pleasure. É, exatamente. Assim, o filme, se eu for analisar de maneira séria, eu não assistiria de jeito nenhum. Mas, por causa de certas pessoas que estão presentes nessa gravação, eu passei de gostar um pouquinho de filme trash. Então a gente assiste e gosta, né? Isso foi pra mim? Perdão! Não, foi pro pensador mesmo. Foi pra mim. Ah, pensei que tinha sido pra mim. Mas tá bom. Não, foi pro pensador mesmo. Então tá bom, gente boa. Com essa, ficamos por aqui. Vida longa e próspera. Beijão, gente. Yeah. Got an urd mail. E aí, pessoal, beleza? Jorge aqui de volta e dessa vez para só agradecer os padrinhos do Paranerdia, seja do Apoia-se ou do PicPay. Então é só vocês darem um pulo lá e contribuírem. Agradeço de verdade a Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, a nossa querida Joaninha Tracker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, Léo Oliveira, do Fermata, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Sandro Cruz, lá do Debacast, Sérgio Cabral, que não é,